Miriam Caravaggio, uma emissora identificada com os valores da cultura regional. Você lembra como era o mundo há 65 anos? Quem caminhou ao seu lado nesse tempo? Então a Rádio Miriam Caravaggio esteve junto, levando informação, entretenimento e religiosidade. São 65 anos de testemunho e presença nas suas casas, no interior e na cidade. Um olhar de fraternidade, respeito e valorização à história das nossas comunidades e das pessoas. Vamos todos comemorar o aniversário da Rádio Miriam no dia 21 de novembro. Você que acompanhou muitas histórias nesses anos, em breve vai estar na FM. Rádio Miriam Caravaggio, 65 anos, vem aí uma nova história. ZYK 242, sintonia 1160 AM, Rádio Miriam, a emissora da Diocese de Caxias do Sul e do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Verdade e fé, um compromisso com você. Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver. Quando pensei em te buscar, o teu amor já tinha me encontrado. Olá, meu caro e minha cara ouvinte, que bom que estamos juntos para este momento de reflexão. Eu sou o Padre Ezequiel, seu amigo, e desejo a você muita paz, muita luz, que você possa viver bem todos os dias. Um forte abraço, Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. Nove horas e 23 minutos. Padre Ezequiel Dalpozo com o programa Despertai para o Amor, que tem o patrocínio de Apopenfar, entidade que congrega e defende os aposentados e reivindica os seus direitos constitucionais para uma melhor qualidade de vida. Coronel Pena de Moraes, 533, sala 6 e 7. O telefone é o 3261-3658. Miriam Caravaggio, 65 anos. Vem aí uma nova história. Comece o dia informado sobre tudo o que acontece em Farroupilha, na região, no estado, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. Apresentação, José Teodoro. Miriam Caravaggio. Ligadas à Rádio Vaticano. A serviço da evangelização. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A Rádio Miriam Caravaggio apresenta a bênção do dia. Inicie bem o seu dia com a bênção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio. Sinta a proteção de Maria na jornada que começa. Oferecimento: Arte Sagrada. Variedade em artigos religiosos para uso pessoal, para decoração e presentes. Rua Rui Barbosa, 27A, no centro de Farroupilha, ao lado do Círculo Operário. O fone é o 991-33-2813. Arte Sagrada, protegendo a sua vida. A bênção do dia. Com o padre. Bom dia.